graça me conduz. Com um livro sagrado, rezando pro povo. Sou descendente de guerreiros, índios brasileiros, latinos. Evolução vamos seguindo. Simão Bolívar, Antônio Conselheiro, Atualpa, Zumbi, negro guerreiro. Diversidade e unidade, um continente inteiro. União que começa a surgir. Força latina a emergir. Milícia amada de microfone a reagir. A nova era se inicia. E que se faça profecia. Sangue latino, perseverança. Sangue latino, nova aliança. Sangue latino, união de raças. Culturas, crenças, raízes mescladas. Sangue latino, perseverança. Sangue latino, nova aliança. Sangue latino, união de raças. Cultura, crenças, raízes mescladas. De todas as partes, em qualquer lugar. Latino-americano, várias culturas. Nosso continente de belezas naturais. Vamos preservar a cultura de nossos ancestrais. Falo por convivência, que é sem caô. Um mês na chapada, na tribo com os caô. É o patito feio, autoestima lá me rajada. É o patito feio, mais forte que cruzilhada. Não venha com boicote que não vai nos derrubar. No palco del patito, meu parceiro MA. Falando a verdade, relatando os fatos reais. Brasileiro, latino, africano, de novo os ancestrais. Junção de raça e cultura, crença, raiz mescladas. Força nasce novo, força latina mostrar seu valor. A minha família é patito feio. Trilhando caminho, vou positivo. Vou. Sangue latino, perseverança. Sangue latino, nova aliança. Sangue latino, união de raças. Culturas, crenças, raízes mescladas. Sangue latino, perseverança. Sangue latino, nova aliança. Sangue latino, união de raças. Cultura, crenças, raízes mescladas. Do alto da Concagua, litoral potiguar. Rodo pela América do Sul, que é o meu lugar. Posso não entender quechua e nem falar tupi. Mas o hip hop e a cultura nos faz coexistir. Língua dominante de litoral a litoral. Das praias do Caribe à Amazônia Central. Das cordilheiras aos pampas não importa. O tempero é latino, atitude sempre disposta. Identidade guerreira que nos transforma em um. Cantando nesses versos sempre certeiros. Por um miscigenado humilde brasileiro. É o patito feio. Sangue latino, perseverança. Sangue latino, nova aliança. Sangue latino, união de raças. Culturas, crenças, raízes mescladas. Sangue latino, perseverança. Sangue latino,